se for assim, eu não quero mais brincar. Por que, Zequinha? Eu sempre perco a brincadeira, porque sou um pirralho baixinho, café com leite. Ninguém nunca me escolhe, eu nunca vou ganhar. Pirralho, eu não sei o que é, mas baixinho você é com certeza. Hey! Chega disso, somos todos amigos, todos iguais. Aqui não tem esse negócio de diferente estranho, e digo mais, vamos todos jogar juntos, nós não somos rivais. E assim, juntos e unidos, vamos nos divertir ainda mais. Juntos e unidos a gente se entende, juntos e unidos a gente se completa. O que eu não tenho, você tem, onde eu não sou bom, você acerta. Juntos e unidos a gente se completa. Sendo gente, você é gente como a gente, e muito mais inteligente. Diferentemente, mas extremamente. Juntos e unidos a gente se entende. Juntos e unidos a gente se completa. O que eu não tenho, você tem. Onde eu não sou bom, você acerta. Juntos e unidos se completa. Pode ter alguém por perto pra te defender. Por isso é bom ter amigos, não é bom andar sozinho. Tudo é mais legal quando estamos juntos e unidos a gente se entende. Juntos e unidos a gente se completa. Onde eu não tenho, você tem. Onde eu não sou bom, você acerta. A gente se completa.